Campinas 360, decola da 10, da Euler da Brick após o presumo. Confirme o transponder e o controle. 5063 é o transponder e o controle é 1208. ILS 35240. Correto, 4065 Samitax. Chorar. Fantástico, no 807, informação papá. 807 via Bonf, desça para 2000, ajuste no 0 no 5. Bonf para 2000, vou no 807. No 0, 1 no 5, ajuste. Positivo. Direita, saída da El, Leda e Léus. O controle opera em 120, decimal 8, acena 51-03, coteja. 240 para Ilhéus, da El, Leda e Ilhéus, Golf 677, pista 10, curva direita, 1208, controle 5103, transponde, gol no 649. Correto no 649, quando pronto, chama o impulsivec, acionamento no 02. Chama o quando pronto, no 02. Controle Salvador, azul 4462. Azul 4462, controle, ajuste agora 1015, voo e dona, desça para 4000 para o ILS. Descendo para 4000 na proa de dona, 4462. Chanel 6213 para o táxi, tem 130 a bordo, alterna com 15 e tem autonomia de 4 horas. Copiado, Sonar 6213, vai seguir o Embraer da Azul via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, quando então somatório no 86. 86, quando o ponto de espera seguindo o Azul, e vai estar aqui via Pátio e Alpha, tá? Ele tem um 6213. Delta Solo 08, livre táxi, Pátio 4. Salvador, trip 5489, pode voar, é Lefa? Livre. Obrigado. Lefa Coro Clube. Chame a torre 1186, Roberto Cabral. Bravo. 4065 com 123 a bordo, autonomia de 4 e 10, alterna Ribeirão Preto. Via Indy Alpha até o ponto de espera, quando então chama a torre 186, ajustado no 0105, bom voo. Indy Alpha 286, 1015, azul 4065. 2685. 2685, receita, obrigado, até amanhã. Até. Salvador, Oceano 6315, boa tarde. Oceano 315, Salvador, meu cordial, contato radar. Obrigado, 6315. 5240, 5 milhas para o externo em aproximação, reduz a check trash, chame a torre, 1186. 186, trip. Azul 4462, desça para 2000, está voando sobre a. Descendo para 2000, 4462. Cade 5240, reparte o externo. Reporterão externo, trip. 70, 259, Azul 4-1-1-2, Roidona, desça para 4.000 com 1.015 para o ILS. Dona 4.000, 1.015, ajudará estabilizado. Eu pedi um apoio com o Rona Cabral lá no 4-3, tá? Transporte? 35. Gente, está autorizado o cruzamento do Traveiro 35, a parte livrando. Bravo. Oi, Azul 4065, ponto de espera 10, pronto. 4065, mantém o ponto de espera. Mantém. Valença para Vera Cruz, estimado para pouso. Ok, 1820 no solo, grato. Externo, trip 5240. Trip 5240, check trem, livre pouso na 10, vento 210 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. 1015, trem baixo travado. Nova em fato, vocês a bordo? Ah, três a bordo. Grato. Tá bom. 3-5, senhor, vamos ficar bravo. Vicente, vamos ficar bravo, vai manter o setor estimado de 1 minuto. Bravo. Mantenha setor estimado de 1 minuto. O Romeu ficar bravo agora para seguir para o pátio 3. Alô. Sabor azul 4, perdão, 9, 1, 3, 7. Azul 9137, Campinas 380, copia sim, da informação Papá. Santos Batatá, tá pronto pra cópia. Autorizado Salvador Campinas, nível 380, decola 10, curva direita, saída é a da Leda Bridge, intercepta o Pesulu no meia, após segue a rota do plano. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5122, cotejo. Autorizado para Campinas 380, via rota do plano. Decola da 10, curva direita, da Luba, Bridge, 1208, 51, 22. Correto, condução, chama em posicionamento no 08. Chama. 95240. Boa tarde, 6213, ponto de espera. Boa tarde, 6213, mantenha o ponto de espera. 65, a linha decola da 10, vento 190 graus com 7 nós. Livre decolagem 10, azul 4065. 13, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém o 10. A linha mantém após o azul 2 a 3. Quilo para o passe 3. Alfa quilo, pátio 3, 5240. Salvador, boa tarde, Golo 396, ciente da Papá, cruzando 170 para o 150. O 396 ao controle, esquerda Duna, desça para 4000 com 1015 para o ILS. Broad Duna, descendo para 4000 com 1015 para o ILS, Golo 7396. Chame em Paripe, Bravo Kilo Whisky, ajuste 1095. Oceano 315, chame Recife 1251. Recife com ano até. Salvador, boa tarde, Azul 4065, livra 1300 pés na Léo. Azul 4112, desça para 2000. 2000, Azul 4112. 4065. 4065, decolado, contato radar. 4065. Gugu 234. Frequência livre. Corredor Foster 20 milhas, decola 17, curva à esquerda no corredor Foster, o controle opera 1208, aciona 0171 no cotejo. O 1807, retornação para sequenciamento, direita 245, está limitado pelo localizador. Direita 245, limite localizador, 1807. Acionamento táxi de falagem em torre agora 186, ajustado 1015, bom voo. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 2000 pés com 1015 na chegada à margem. 2000 pés, 1015 à margem. E Salvador, Azul 4462, boa tarde. Boa tarde, Azul 4462, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 015, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4462. Tio, você vai navegar nas 5 milhas para que eu possa manter a separação com o tráfego número 2. 2015, agora 1000 pés, desça de 1500 para 1000 pés para coordenação de tráfego, Bravo Kilo Whisky. Azul 4112, livre ILS. ILS reportará estabilizado, Azul. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3192. 3192, boa. Velocidade reduzida, 250 nós, na mar e até 2000. O senhor está seguindo um Charlie 25 Bravo, tá viu? Na mar e até 2000, 250 a máxima, TAM 3192. Para o táxi de Novembro. 1807, esquerda, proa 200. Próximo vetor será para interceptar o localizador. 1807. Esquerda para 200, proa 1807. Repouso 104462. Chiné 6213, decolado 220, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa. 5489, chame Recife 1288. 1288, boa tarde. Boa. 1807, esquerda 140 para o localizador, chame estabilizado. Esquerda 140 para o localizador, 1807. Controle Salvador, boa, Oceano 6213. Oceano 6213, este é o controle, boa, contato radar. Solicita a Prod Bell quando possível. Mantenha a saída para manter a separação. Vai manter a saída, 62 ou não tem? 141-112, Duna, localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, até a volta azul. É. Na próxima. Solo 21 no direita, solo 21 decimal 9. 219, boa. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4112, fui LS. Informará baixar checado. Gentiga, 4112. Solo Salvador, azul 4462. 4462, livrou, Alfa, reporta antes da Juliette. Romeu Bravo Oscar, para sua informação, tráfego 11 horas, 7 milhas e meia, rumo Nordeste, aeronave da Gol, passando 1.400, descendo para 2.000, voando Duna. Entendi. O Gol 1807, está agora 6 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186, 807. 2614, voando 807. Gol Salvador, voando 807. 1807, é a partir externo. Gente, boa noite, 07. Azul 4065. Ô, Salvador, agora 396, vai na proa 050 por 5 milhas e 0 informações. Livre. Boa. Lógica, velocidade agora, 2209. Reduzindo a velocidade, 220, ó. Recife, bom dia, Condor 076. Condor 076, this is Salvador Control. Clear to 8000, altimeter 1015, Monk Arrival, runway 10. Condor 076, we descend 8000, altimeter 1015, Monk Arrival, runway 10, confirm? Yes, sir. Thank you. 03. Alta torre. Juliette, 4462. Azul 4462, Juliette para o 03. Para o 03, 4462. Meu Bravo Oscar, vetoração, proa 030, 2000 pés autorizado, limitado pelo localizador. 030, 2000 pés, limitado pelo localizador. Meu Bravo Oscar. Livre LS. Livre LS, bola 396. Bravo aqui, Luiz, que torre, 1186. Um 213, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, oceano 6213. Confirmando para o Amazonas. Afirmativo, no 8 está autorizado. Obrigado. 19, 41, 10. Boa noite, 07, ventando 90 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. 7, livre pouso não no zero, vento no 90 graus com 8 nós. Livre pouso, no 0, agora 807. 4, 1, 2. SA 1, 251. 251, 6, 213. Sounder 076, clean to 5000. And 5000, go ahead, 076. O Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, direita, proa 070 para o localizador, descendo para 2000, chama estabilizado. Direita 070, chama lá estabilizado, descendo 2000. Serra 947, controle Salvador, Serra 947. Serra 1437, Salvador, consigo. Passando no terminal, 1410. Gente, aciona a identificação, conselho 1437. 1437 identificou. Falou 437, aciona a identificação. 37 identificou. 3964 milhas para o externo em aproximação, reduz a checa do trem, chame a torre, 1186 ao 396. Reduzindo 186, bola agora 396. Boa, Rosseri 1437, contato radar, 61 no milhas ao nordeste de Salvador, voo bom, chegada bom, pista 10, ajuste 1015. 1437, chegada bom, voa no ajuste. Pessoal, voa bom, que ajuste 1013, Rosseri 1437. Agora, agora. 4 de autonomia, forma de 9-2, velocidade a partir de agora 180 nós, livre LS. Iniciando redução, 731 no 9-2, LS autorizado. Santos, fora, bom, obrigado, Alex. 4-1-2, irá aguardar o Embraer da companhia. Após, prossegue Juliette para o 08. Após passagem Embraer para Juliette, pela Juliette 08, na posição 412. São Salvador, boa tarde, 03155, a gente vai passar. São Salvador, Papá Rubio, Renato Cabrado. Passa. Braço, prossiga. Passa no pátio 3, ó, ficou Serra Vertical e Lima, pronto pra cobra. Consegue, Cairu? Aqui. Ok, está autorizado Cairu, 500 pés, decola do pátio 3, curva direita, intercepta o corredor a Sé. O controle Salvador opera em 1208, acena 0165, Coteja. Vai chamar a decola do pátio 3, ó. Curva direita, corredora C, vamos ver 510, vai tomar controle 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O código é o 0165, vamos com 1 a bordo, vamos ver o cabral. 1-7, reporte final de 3 milhas. Se ajuste no 0-1-5. Bravo. São Salvador, boa tarde, janela 6321, ciente da Papá. Oito zero sete, livrou, mano. Boa tarde. 807, boa, Alfa, reportando o Juliette. Alfa, variante Juliette. O Chanel 6321, Brasília 320, copia? Copia, 6321, Chanel. Autorizado, Brasília 320, via o Pesulu 107, decolando 0, direita, saída boa, Elefa. O controle opera no 208, acena 5130, Cotejo. Autorizado Brasília 320, decola pista 10, Teidar Bore, Lefa, Perzulu 17, controle 208, transponder 5130, Chanel 6321. Presente com base pela direita para 17, reporte na base, Romeu Bravo Oscar. Oscar. Bono 807, DDS para o 06. 06, Bono 807. Paulo copiou o Chanel 6321? Negativo. Autorizado Brasília 320, Perzulu 17, pista 10, Arbor Elefa 208, controle 5130, transponder, Oceaner 6321. Correto, Oceaner. Quando pronto, chama em posicionamento na área remota 13. Ciente, 6321. São Salvador, boa tarde, 3155, sem papá. São 3155, boa tarde, Guarulhos 340, copia? Copia, 3155. 2155, autorizado Guarulhos, 340, via Pêndulo 44, decola pista 10, a curva é à direita, saída da Eulida Eudes, o controle opera em 1208, acera 5132, escuteja. Autorizado Guarulhos, 340, Pêndulo 44, decola da 10, com curva pela direita. Da Eulida Eudes, 1208, controle 5132 na transporte, tá? 3155. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 09. Reportará, 3155. Solo Santero Comunicano, 35525627, boa tarde. Boa tarde, 35627, Aracaju 190, copia? Ah, nós gostaríamos de solicitar nível 130, se possível, até tua saída quando. Ok, aguarde coordenação. Escuta. Solo, boa tarde, 1396, livrou. Livrou, prossegue, táxi Alfa, reporta Alfa da Juliette. Alfa da Juliette, reportará 1396. E para ingresso no corredor interlado? 37. Gente, aguarde para decolagem, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Romeu Bravo Oscar, solo aos 3-2, informa o pátio. Gente, livre táxi, pátio 5. Decola 1-0 com curva esquerda, saída Conde. O controle opera em 1-2-0-8, aciona 0-2-6-0, cotejo. Aprovado, 130, 130, Aracaju, documento 77, decola 1-0. Povo à esquerda cumprindo o bode, 1908, frequência Sotera Politão de saída, 0260 no transporte, 5627. Correto, trip, quando o trânsito chama em posicionamento no pátio 3. Alô, aí. Bravo, condições após decolagem, seguir pro Açu e após via litoral. Sem atenção. Sente vento no 80 graus com 109, altímetro 10 no 5, reparte fora do solo. Bravo. Acionamento, gate 9. Autorizado, chame táxi. Conta na taxa, 3-1-9-5-5. Meia, boa tarde. Boa. Controle de Salvador, 5729, descida para o 160. 95729, controle de Salvador, acionando identificação. Desça para o nível 1-30 na chegada ponta. Altímetro 1-0-1-5. 1-0-1-5, descendo para o 730 na ponte. Pode voar Duna, 5729? Eu tenho chegado na guarda. Controle, boa tarde, Azul 9137. Azul 9137, contato radar na decolagem, supera o nível 380 na saída da El, após ler direto brilho. Autorizado da El, após da El, direto brilho, Azul 4937. Onda 0736, reduce speed 1709. Descendo until 2500 feet. Speed 1750, descend 2500 feet. Bravo Kilo Whisky, solo aos 34, autorizado backtrack, observando a aeronave ingressando a partir do pátio 4. Direto Dona. Direto Dona, 5729. Oscar Bravo já livrando a 35. Sente, se segue via litoral, controle 120.8, bom voo. Bravo. Onda 076, clear left final approach runway 10, descend to 2000 feet, 1015, report steps. Onda 076, clear left runway 10, descend 2000, 1015, for the service. Onda 076, you follow traffic 6 miles, and we're straight to zero. Onda 076, we are looking for you. Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Controle. Controle de Toró, você vai com controle de Serra, vem de Cali Lima. Está mantendo 500 pés de Toró, com 1 a bordo, Romeu, Oscar Bravo. Reporte levando CPR. Bravo.